El desdichado. Eu sou ninguém, a calma sem alma me assola, atordoa e vem no desmaio do final de cada dia. Eu sou a explosão, o Exu, o anjo, o rei, o samba sem canção, o soberano de toda a alegria que existir. Eu sou a contramão da contradição, que se entrega a qualquer deus e novo embrião, pra traficar o meu futuro por um inferno mais tranquilo. Eu sou nada e é isso que me convém. Eu sou o sub do mundo, que será, que será que me detém? Eu sou nada e é isso que me convém. Eu sou o sub do mundo, que será, o que será, o que será? Eu sou o poderoso, pau. Eu sou o sangue, não, eu sou a fome do homem que come na brecha da mão de quem vacila. Eu sou a camuflagem que engana o chão, a malandragem que resvala de mão em mão. Eu sou a bala que voa pra sempre sem rumo, perdida. Eu sou a explosão, o Exu, o anjo, o rei. Eu sou o morro, o soberano de toda a alegria que existia. Eu sou a execução, a perfuração, o terror.